você tentando me encontrar, pensando uma maneira de chegar em algum lugar, tentar compreender motivos pra sonhar, entender o que é viver a paz num bom lugar. Já pensei e até mesmo em desistir, mas descobri que o Deus maior ainda é por mim. Me fortalece quando eu me sinto fraco, daquele jeito cabuloso caindo aos pedaços. Nessas horas o que resta é a fé, os pensamentos positivos me mantêm de pé. Tipo que chapa, cansaço não disfarça, um semblante abatido, rotina diária. A vida passa e a gente não vê, mas acredito que o amor é capaz de vencer. No coração um sentimento verdadeiro, se ainda há luz no fim do túnel, há um recomeço. Preciso renascer, não quero mais sofrer. É aprender a viver, recomeçar tudo de novo. Preciso renascer, não quero mais sofrer. Tudo de novo. Não importa se o tempo parou, o que te atrapalha, a distância da jornada ou pernas cansadas, é necessário, é preciso recomeçar, renovar esperanças, dar uma chance a si mesmo, acreditar em você de novo. Não se entregar pro sofrer em ouro de tolo, fazer a limpeza da alma, evacuar a raiva, aprender a perdoar e apagar a mágoa. Quer abrir as portas, poder virar as costas, amar sem medo dos segredos que a carne corta. Não importa quantos passos você deu pra trás, o que importa é o presente, quanto estará à frente. A cada 24 horas, a chance que eu quero, nova vida, novo dia, pra recomeçar do zero. Recomeçar tudo de novo. Preciso renascer, não quero mais sofrer. É aprender a viver, recomeçar tudo de novo. Preciso renascer, não quero mais sofrer. Tudo de sou novo. Um fênix dentro do fogo, querendo renascer. Um sêmen dentro do ovário, querendo uma chance pra viver. Há sempre um jeito novamente de recomeçar. Lutar, buscar entender o sentido da vida antes de morrer. Eu quero a sorte do amor em meu caminho, a maciez da pétala, não o veneno na ponta do espinho. Ao invés da frieza humana, eu quero é calor, o perfume da flor no lugar do rancor. Toda matéria que tem o sopro da vida é remetida a cada dia uma nova chance. Não desperdice a oportunidade de um novo recomeço. Cada segundo é um suspiro perdido sem preço. Evolua, evolua. Não quero ser mais o aborto, corpo vivo, espírito morto. Quero ser o feto com afeto, rasgando a placenta, nascendo de novo. O desespero do povo, mente doente pedindo socorro. Recomeça do zero em meu castelo no morro. Preciso renascer, quero mais sofrer. É aprender a viver, recomeçar tudo de novo.